meus olhos abrem sozinhos e a primeira coisa que eu vejo são as últimas notícias. Mais um dia qualquer, com tudo que se fere. Eu me vejo no espelho do mercado e estou em promoção. E quem diria que a pior coisa não seria distimia?